gente coloca, acima de tudo, propostas construtivas. A gente quer mostrar a nova cara do hardcore nacional. O hardcore atual, a cena do hardcore atual, é uma cena reconstruída com muita luz. Não faço parte dessa sociedade.